tá no passado. Um sonho épico que eleva o ser amado. Meu bem, te dei amores, pense rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar. Porém, te dei amores, pense rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar. Porém, nunca amei ninguém, mas você é quem? Eu que ando criando em meus sonhos castelos de areia. Nunca amei ninguém, mas você era quem? Me afogava no mar da ilusão, sou sua sereia. Castelo de areia.